Plano tá na mão, cabal, suave. O negócio é o seguinte, vamos aí. Vamos aí então, invadir, tá ligado? Porta, janela, chaminé, porão. Esse é o esquema, agora tá na hora da invasão. Já é então, a casa é nossa. Invadir, porra! Entramos, arrombando portas e janelas de casas, apartamentos, condomínios e favelas. Cheguei por baixo, tô no meio e vou pra cima. Se um é pouco, dois é bom, então três é melhor ainda. Rimando assim pra MC nenhum botar defeito. Ainda bem que sou ninguém, pois ninguém é perfeito. Daquele jeito eu tô ligado e você sabe como. Max Cabal e suave, invade sem aval. Eu vim a mil, cê viu, sentiu a fita qual é. Eu não pulei de paraquedas, entrei pela chaminé. Território invadido, toda a parte de cima. O MC do sem terra contra o MC do sem rima. Minha mão fista, abre espaço pro meu antebraço. Não quebra vidraça, pois o dinheiro pra reforma é escasso. Aperta o rec, acendo o Mac, o Mike tá ligado. Eu não sou funkeiro, parceiro, mas tá tudo dominado. Vai, vai, nosso MC tá sendo procurado. Vai, vai, e o mercado vai ser dominado. Vai, vai, porque começou a invasão. Vai, vai, vai, vai, vou te dar uma lição. Vai, vai, nosso MC tá sendo procurado. Vai, vai, e o mercado vai ser dominado. Vai, vai, porque começou a invasão. Vai, vai, vai, vai, vou te dar uma lição. Quero um pedaço, então chego cortando a torta. Eu não tenho a chave da casa, então derrubo as paredes como nave da NASA. O Pro com Max B.O. e suave em brasa. Desafiando esses MCs de porcelana e quebrando pelo menos 7 por semana. Que 7? Um pra cada dia. Um pra minha mãe, um pra minha avó e um pra cada tia. Agora a maioria quer falar difícil, virou vício. Devem ter botado um dicionário no teu orifício. Aposto que não sabe nem o que significa quando usa a gíria do meu dia a dia, se complica. E você fica digitando o que? Rimando o que? Não mando aqui, mas esses MCs eu mando sim. E aproveito bem meu tempo pra mostrar talento. Nós três, mais um microfone, quatro elementos. Vai, vai, nosso MC tá sendo procurado. Vai, vai, e o mercado vai ser dominado. Vai, vai, porque começou a invasão. Vai, vai, vai, vai, vou te dar uma lição. Vai, vai, nosso MC tá sendo procurado. Vai, vai, e o mercado vai ser dominado. Vai, vai, porque começou a invasão. Vai, vai, vai, vai, vou te dar uma lição. Então, Patios Família, vamos entrando, é tudo nosso e nada nosso. E o trio tá controlando, nunca só, sempre sem dó, igual mais dois camaradas. Meu sono, tiro, abandono da casa abandonada. Hip hop onde moro, levo minha vida. Vários outros comigo em situação parecida. Eu sigo na batida onde o beat vai balançando. Só chegar minha gente, vamos chegando. O invasor como Paulo Miklos. Rimador renomado, tô renovando ciclos. Então cuidado, rimador jurássico. Fica parado no tempo que a gente faz um clássico. Uso navalha na batalha, eu te dou dor. Abro sua cabeça, me chame de doutor Hannibal Lecter, ou me chame pelo nome Cabal, canibal, tô no jogo e tô com fome. Vai, vai, nosso MC tá sendo procurado. Vai, vai, e o mercado vai ser dominado. Vai, vai, porque começou a invasão. Vai, vai, vai, vai, vou te dar uma lição. Vai, vai, nosso MC tá sendo procurado. Vai, vai, e o mercado vai ser dominado. Vai, vai, porque começou a invasão.